Olá, aqui é a Aline Valek, tudo bem? Então, eu resolvi gravar esse áudio com o texto original do texto Amada, que eu escrevi a pedido da confeitaria para o livro Amor Pequenas Histórias. E aí, como sempre, eu escrevi mais do que eu poderia. E o texto original é muito maior do que aquele que está no livro. Então, eu resolvi gravar esse áudio para mostrar como era o texto inteiro antes do Tarrasque, meu amigo, escritor, também conhecido como Alex Luna, me ajudar a editar e a cortar até se transformar no texto que foi realmente publicado. Então, espero que você goste, e é isso aí. Oi. Você tem um cigarro? Na verdade, eu não fumo. Eu só queria saber se você me reconhecia. Sei que meu cabelo tá um pouco diferente, mas eu tenho certeza que você me conhece. E como não? Eu estou em todas as músicas do mundo. Sou aquela que está nos seus pensamentos, aquela que vale o sol, as estrelas, a lua e se calhar a porra do universo inteiro. Estou no verso, estou no romance todo. Estou no título do filme. As melhores atrizes de Hollywood me representam. Sou a que todos querem, a que todos procuram, a que esperam ter ao lado para envelhecer juntos e ter filhos. Sou a protagonista daquela história em que você conta às crianças como conheceu a mãe delas. Sou a protagonista dessa e de todas as histórias em que apareço como o final de uma busca. Sou aquela feita para ser encontrada. Sou a amada, a alma gêmea, o amor verdadeiro, a mulher da vida. Não de qualquer vida, claro, porque dessas ninguém gosta. Eu sou a mulher daquela vida e só dela. Sou aquela que todos amam, mesmo antes de conhecer. Ah, agora você lembra. Sim, provavelmente foi lá que você me viu, sendo a musa, recebendo a declaração uivada por um sertanejo em 8 notas acima do necessário. O centro da vida, do universo e o que há de mais valioso na existência. Sou a que tem o melhor cheiro, o andar dos deuses, a que beija e enlouquece, a que sabe como dar prazer. Sou sobrenatural, sobre-humana, sobre-divina. Sou a mais fácil de amar e a mais passível de desprezar. Sou a vilã, sou a culpada, sou a ingrata. Sou a que te deixou para trás. Sou a que escolheu ficar com o outro. Sou a que fez você se fuder no final da história. Sou apenas alguém que você costumava conhecer. Sou a inacessível. Sou demais para você. Sou tudo, sou todas, sou sua. Só não sou alguém. Aliás, acho que vou querer o cigarro, sim.